rabiscos indecifráveis. CWB friaca, madruga, fumaça sai da boca. Eu tô de boot, gancha, murcha, moleta e troca. Nessa vida louca, a fé é o que me alimenta. Assim espantarei o que me atormenta. Pra variar, eu pego a lata da mochila. Pra espantar os males, acendo, assim simila. O coração dispara, ativa adrenalina. Firme a pé sentido, centro de Curitiba. Avistando os picos, apesar dos perigos. Uns rabiscos em formas de bombes e de bichos. Vários envolvidos na arte da pichação. Pichando marquise, janela, muro e também portão. Então eu rabisco o vidro do latão. Com o canetão marco também o orelhão. Trau up dominando dos trens as construções. Sendo assim o terror das populações. Missão de hoje, destruição da capital. Rezando pra não trombar nenhum policial. Expressão de um cidadão marginal da cidade. Vivão, vamos viver apesar das dificuldades. Missão de hoje, destruição da capital. Rezando pra não trombar nenhum policial. Expressão de um cidadão marginal da cidade. Vivão, vamos viver apesar das dificuldades. Jet cap, fone, rap, back, herói. Atrapalha, xinga, fala, tralha. Pergunta o que tem na mala. Rala, baca, pela, se não é chute na cara. Dá valor, luxo, dá tinta pra pichar sua casa. Toda ação tem uma consequência. Sendo a pichação um modo de sobrevivência. Loucura mostrando aparência mais suja. É o pichador sobrevivente das ruas. A saga continua para os artistas urbanos. Pode ser só um, como pode ser um bando de seres humanos loucos em cima dos telhados. Pichando de baixo pra cima e de cima para baixo. Sirene apita, hora de sair pinado. Se vacilar vai ser quadrado e espancado. Mão na cabeça, já é revistado e humilhado. Vantagem se sair vivo, desvantagem se sair pintado. Missão de hoje, destruição da capital. Rezando pra não trombar nenhum policial. Expressão de um cidadão marginal da cidade. Vivão, vamos viver apesar das dificuldades. Missão de hoje, destruição da capital. Rezando pra não trombar nenhum policial. Expressão de um cidadão marginal da cidade. Vivão, vamos viver apesar das dificuldades. O prejuízo com o vandalismo na cidade de Curitiba vai muito além do que se vê nas ruas.